Exercício 1.9. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Como vai? Oi. Tudo bem? Tchau. Até logo. Qual é o seu nome? Como é o seu nome? Como você se chama? Como a senhora se chama? Como o senhor se chama?